E aí, pessoas, como é que tá? Segurando a onda? Depois de um tempo, tamo aí de volta pra falar de Deus de novo, porque Deus é muito bom, cara. Sabe, apesar de todas as coisas na vida, Deus é muito bom. Ele opera na nossa vida através do fogo ou através da chuva de bênçãos. Deus é massa, Deus é massa, Deus tá na área. E eu tô aqui pra compartilhar da minha vida com Ele e com você. Espero que Deus me use e te guarde. Vem comigo, vamos viajar, compadre. Aê, tamo aí. Aqui estou, a maioria no 2000, 2 de março. Faltam 23 dias pra eu completar um quarto de centenário. Lembrando da misericórdia que me trouxe vivo até aqui. Tenho motivos pra chorar, mas tenho muitos pra rir. Como por exemplo, essa nova caminhada que eu começo agora juntinho com você no ministério que Deus me deu, não por merecer. Por falar nisso, eu vou até perguntando por quê que Deus me escolheu pra estar aqui, não escolheu você que tá me ouvindo do outro lado do som. Com certeza não foi por eu ser melhor do que você, porque eu não sou. Não foi nem por causa do meu dom, porque esse dom ele poderia ter te dado. E tem mais, tem muito cara que faz som mais maneiro do que eu. E tem mais, não sou nem o Rick Martin, fala a verdade, nem a Adriane Galisteu. E se fosse por habilidade, talvez Hendrix estivesse aqui. Talvez Sting, talvez Chico Buarque, Chico Sainz, talvez Caetano, Gabriel. Mas eu conheço meu Deus e não me engano. Ele não escolheu muitos grandes pra proclamar sua palavra. Ele sabe que o grande ego traz também muita trava. Enquanto isso, eu cuido pra que nada suba a minha cabeça aí, que eu nunca me esqueço que agora é de Deus e que eu sou só mais um cidadão do céu, não por merecimento, mas por Jesus, sua cruz, sua morte sangrenta. Sou mais um pecador com a cara no pó, pedindo dó de Deus e sabedoria pra fazer o que todo cristão deveria: amar a Jesus até morrer, se esforçar pelo reino de Deus para que ele cresça, lutar pela vida de Jesus em nós, se humilhar e aprender a ouvir a sua voz. Mas peraí, ainda não tá na hora da pregação, e essa música devia ser só uma introdução. Esse é o problema de quem faz rap, a gente fala um pouco demais, então não vou falar mais nada nessa aí. Já falei demais, pode crer, já falei demais.